Dani. Capítulo 18: Sendo e fazendo. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Mateus 7, verso 29. A fé genuína nos leva a conhecer o amor de Deus, a confessar Jesus como Senhor e a ser transformados pelo que conhecemos. Brenna Manning. Nas últimas décadas, tanto a psicologia quanto a religião têm depositado forte ênfase no ser em detrimento do fazer. Nos círculos religiosos, reagimos incisivamente contra a heresia das obras e contra a preocupação farisaica com o interminável fazer dos atos ritualísticos, que é o desfazer da religião autêntica. Fomos advertidos a não nos identificar com a nossa carreira ou ministério, porque quando a mudança chegar, junto com a velhice, a doença ou a aposentadoria, vamos nos sentir imprestáveis e inúteis e sem a menor ideia de quem somos. Vemos aí uma sabedoria inegável, a tendência a uma autoimagem baseada no desempenho de atos religiosos, facilmente conduz à ilusão da autojustiça. Quando o senso de quem somos está atado a qualquer tarefa em particular, como servir um sopão ao ar livre, promover uma consciência ambiental ou dar instrução espiritual, adotamos uma perspectiva funcional diante da vida e o trabalho torna-se o valor central. Perdemos contato com o verdadeiro eu e com a feliz combinação de dignidade misteriosa e pó pomposo que na realidade somos. Ainda assim, embora reconheça a verdade contida nos parágrafos precedentes, quero afirmar que o que fazemos talvez seja muito mais decisivo e expresse muito mais a verdade essencial a respeito de quem somos em Cristo do que qualquer outra coisa. Deixar que conceitos teóricos tomem o lugar de atos de amor mantém a vida a certa distância segura. Esse é o lado escuro de se elevar o fazer em detrimento do ser. Não é essa acusação que Jesus lançou contra a elite religiosa de seus dias? O compromisso cristão não é uma abstração. É uma maneira concreta, visível, corajosa e inabalável de estar no mundo sendo forjado por escolhas diárias que sejam coerentes com a verdade interior. Não passa de ilusão o compromisso que não se manifeste em serviço humilde, em discipulado sofredor e em amor criativo. Jesus Cristo é impaciente com ilusões e o mundo não tem nenhum interesse em abstrações. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Se desconsiderarmos essas palavras do grande mestre, a vida espiritual não passará de fantasia. Aquele que fala, especialmente se fala com Deus, pode exercer grande influência, mas o que age realmente mostra a que veio e prende muito mais a nossa atenção. Se quer saber em que uma pessoa realmente acredita, não apenas escute o que ela diz, mas observe o que ela faz. Jesus reforçou suas palavras com feitos, não se intimidava com as autoridades, parecia não se incomodar com as queixas da multidão de que ele transgredia a lei ao ir à casa de um pecador. Jesus quebrou a lei das tradições quando o amor pelas pessoas assim o exigia. Em outro momento de seu ministério terreno, Jesus disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir." Mateus 20, verso 28. Na véspera de sua morte, Jesus tirou a capa, amarrou uma toalha na cintura, despejou água numa bacia de cobre e lavou os pés dos discípulos. A Bíblia de Jerusalém comenta que a forma de vestir e a tarefa desempenhada nesse episódio são típicas de um escravo. Um mistério profundo. Deus torna-se escravo. Isso implica muito especificamente que Deus quer ser conhecido como servo. João, o discípulo amado, apresenta uma imagem de Deus de dar nó na mente. dissipando todas as concepções prévias de quem era o Messias e o que significava o discipulado. Que inversão escandalosa e sem precedentes dos valores do mundo! Preferir ser o servo em vez do senhor do lar é a trajetória descendente numa cultura de disposições ascendentes. Zombar dos ídolos do prestígio, da honra e do reconhecimento, recusar a se levar a sério, dançar ao compasso de um percussionista diferente e livremente abraçar o estilo de vida de servo. São essas as atitudes que carregam o selo do discipulado autêntico. O realismo cru do retrato que João traça de Cristo não dá margem para um idealismo romantizado, nem para um sentimentalismo piegas. O espírito de servo não é uma emoção, nem uma disposição ou sentimento. É uma decisão de viver como Jesus. Em nada se relaciona com o que sentimos, tem total relação, contudo, com o que fazemos, serviço humilde. Quando o ser está dissociado do fazer, os pensamentos piedosos passam a ser um substituto satisfatório do ato de lavar pés sujos. O chamado ao estilo de vida de servo pelo padrão secular da grandiosidade humana, quanto uma chamada à fé corajosa. À medida que tomamos parte na experiência do lava-pés, Jesus trata diretamente conosco, exigindo a nossa total atenção enquanto nos olha bem nos olhos e nos exorta de modo irresistível. Se queres saber como Deus é, olha para mim. Se queres aprender que o teu Deus não vem governar, mas servir, observa-me. Se queres garantia de que não inventaste a história do amor de Deus, escuta as batidas do meu coração. Abba, transforma meu coração no de um verdadeiro servo e mostra-me como queres que te sirva. Por favor, faze-o de modo que eu possa perceber com clareza, já que sou muitas vezes tardo de entendimento. Amém. A verdade da fé tem pouco valor quando não é também a vida do coração.